que é uma gente toda muito moderada. Portanto, não tenho moderação a fazer. Eu queria só chamar a atenção para algumas questões de vocabulário, até para as pessoas que estão em conjunto poderem falar. Há uma das coisas, por exemplo, que nós falamos sempre da Igreja, quando de facto estamos a falar da hierarquia. Não é da Igreja. Estamos a falar da hierarquia. Que é da Igreja. A hierarquia da Igreja. Mas aquilo que nós celebramos no batismo é a condição de nós somos Igreja. Outro vocabulário que é importante também para a gente depois até estar de acordo ou estar de acordo, é pouco interessa estar de acordo ou não, que é o padre, o sacerdote. Desculpe, você não tem direito agora a falar. Então, eu queria dizer uma outra coisa, que é isto. Que os padres têm uma função na Igreja. Não é? Os bispos têm uma função na Igreja. Os padres têm uma função na Igreja. Mas a condição de todos é a condição de serem cristãos. Portanto, celebraram o batismo. E a graça do batismo. E isso é o mais importante de tudo. O resto são instrumentos para estruturar a Igreja, para alimentar. Agora, há uma coisa em relação também ao casamento. Nós temos que viver sempre nas incongruências. Quer dizer, senão éramos de plástico. Quer dizer, há sempre coisas que valem com a lógica. Uma delas é, por exemplo, João Paulo II teve uma coisa de que houve um movimento para dizer os divorciados não são católicos, porque ofenderam algo de essencial. E ele disse, não, são católicos, devem vir à missa, devem trabalhar na igreja, mas não comum. E eu digo assim, aqui agora é uma conclusão um bocado esquisita, porque eu convido uma pessoa para jantar, digo, vem jantar, mas não come. Posso dizer isto? Há aqui uma incongruência, mas isso só porque um problema é como as pessoas vivem e as histórias passam. E nós não podemos fazer assim uma coisa de. Mas é um bocado para dizer que estas questões todas estão a ser trabalhadas. E aqui as pessoas disseram: o que o sino decidir, nós aceitaremos. Também era o que faltava, não é? Agora, o problema não é esse. E aqui foi ressaltado e muito bem. Foi o dado novo foi os cristãos poderem participar na solução. Portanto, foi-lhes dado uma parte. Agora, como em todos os grupos organizados, não têm assim a última palavra. Mas não é a Igreja que me vai dizer, porque a Igreja está de todos os lados. Não sei se nós entender. Somos Igreja todos. Outra coisa, que é também um problema de clarificação, a Igreja de Cristo está a muitos lados. Não está numa união perfeita. Vejam, nós chamamos de Igreja às igrejas protestantes, não é? Às igrejas ortodoxas, e estão numa comunhão imperfeita. Entre os católicos, há um trabalho enorme a fazer também para que estão em situações. Uns pensam de uma maneira, agem de uma maneira e outros de outra. A única coisa que se deve pedir é que não atirarem pedras uns aos outros. Quer dizer, serem capazes de ter acolhimento com posições diferentes. Testemunhar, e por aqui acabo, o que aqui te foi feito, as pessoas testemunham o seu itinerário. Que vai mudando. Não somos. Eu acho que eu não falo, mas eu não somos assim de uma só peça. Nós mesmos, cada um de nós tem uma história na sua vida. E às vezes nós dissemos, ele disse uma vez isto e agora diz aquilo. É porque melhorou ou piorou. Então vamos ver, e ficou na mesma. Portanto, é necessário ter esta tolerância mútua, porque senão começámos a fazer com os muçulmanos a raptar aqueles mundos muçulmanos, digo, os terroristas muçulmanos, a raptar pessoas, não sei o que mais. Não, não somos da seita fundamentalista, somos, não, pessoas que conversam. Ponto final, acabou.